Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje, sim, nós temos talento. Sejam muito bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. O nosso convidado já está aqui a instalar-se na nossa cave. Ele confirma que isto é uma cave. Pedro Tochas, muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina em plena transmissão do Got Talent, onde és um dos jurados. Mas, em primeiro lugar, tenho que te perguntar, Pedro Tochas, o palhaço cool, ainda é um cognome que te assenta bem? Sim, foi uma coisa que o miúdo me chamou na Nova Zelândia e que eu fiquei muito entusiasmado. Palhaço cool. É melhor ser palhaço. Vai, é uma coisa ser palhaço cool, não é? Altamente. E isso vale mais que fotografias e autógrafos? Então não é? Tu estás ali, acabas um espetáculo, tá num dia de sol, vais mudar de roupa e há um miúdo que fica à tua espera durante um quarto de hora e o pai diz: olha, desculpa lá, mas ele queria falar consigo e ele diz: you are a cool clown, és um palhaço cool. Pai, tu ficas, uau. Não é que sejas engraçado ou divertido, és cool. É o estatuto. É a melhor coisa do mundo, não é? E hoje entendes melhor que alguns portugueses não entendam o teu talento? É, Eu não estou preocupado se entendem ou não, porque há alguns que entendem isso, basta. Porque depende do que é que tu és. Eu acho que quando tu és mais novo, tu andas em busca de sucesso e de queres ser reconhecido, uhum. E queres ter muita coisa. Queres ter muita coisa quando és novo. Eu agora que estou a ficar mais velho, já me contento com menos. Eu até agora estou numa fase que agora está toda a gente a fazer coliseus, os comediantes estão todos a fazer coliseus, uhum. Eu agora estou a fazer salas pequenas, resolvi, eu estive a fazer em Lisboa uma sala que é a Sociedade de Instrução Guilherme Consul, tem 80 lugares, e pá, deu-me um gozo, aquilo estava, as pessoas diziam, pá, mas não, depois não há lugares, aquilo esgota uhum. rápido, pá, mas dá-me um gozo estar a fazer espetáculos para 80 pessoas ali, a sala não tem ar-condicionado, estamos todos a derreter na sala, faz-me lembrar os meus tempos na Cave. Por isso é que eu sinto-me em casa aqui, na Cave, que era o bar do Teatro da Trindade, em que estávamos lá 50 pessoas, na Cave ali, ainda por cima, numa altura em que se podia fumar nas salas, em que... Que enorme nuvem que era uma nuvem. Os projetores estavam em cima de ti. Eu gosto desse tipo de coisas ali, íntimas e... E estou a voltar a gostar disso, estou a voltar a gostar desse tipo de coisas pequenas. Por isso, não ando em busca de muito. Às vezes, o pouco. Agora, enquanto eu tiver meia dúzia de pessoas que gostam de me ouvir falar, chega-me. O dinheiro em si vai perdendo importância ao longo da vida? Vai, porque depois tu, numa altura, tu queres dinheiro para muita coisa. E depois descobres que, se calhar, não precisas de tanta coisa. Se calhar precisas de menos coisas. Eu tinha um amigo que me contou uma coisa engraçada. Disse, os meus pais têm uma vivenda enorme. Eles vivem em 3 divisões. e depois é isso na vida. Tu tens muita coisa e vives em 3 divisões, não é? Para que é que tu tens? E depois tens de pagar a manutenção do resto. Daquilo tudo, sim. E o IMI, que é caríssimo. E o IMI. Mas para que é que tu queres tanta coisa? Mas ele dizia isto. Tem a casa, aquilo tem quartos, tem tudo... E eu fiquei a pensar, olha, pois é, porque é que a pessoa quer tanta coisa, não é? Tens um carrão, tens uma coisa ali, mas aquilo é só para te levar de um lado para o outro. E eu cada vez mais vou pelo prático, eu penso, o que é que eu gosto? Olha, gosto é de viajar, gosto de banda desenhada, gosto de jogar jogos de computador, gosto de ver séries, gosto... Ok, isto é o básico do que eu gosto. Gosto de estar com a minha família e se calhar não precisas às vezes tanto dinheiro. Mas isso é o meu estilo de vida. Uhum. Outras pessoas gostam de outras coisas, não é? E então o dinheiro para o que eu gosto chega. A felicidade para ti já passou por essa fase que tu estavas a falar há pouco de querer muito e vivias atormentado com isso. Eu quero não, isto. Não é. Eu nunca quis muito. mas era aquela de. Há uma fase da tua vida que tu, se calhar, queres converter as pessoas. Queres que eu gostem de mim, gostem de mim. Sim. Aquela de quero ter sucesso. Agora já não é tanto. Já tu queres fazer o teu trabalho. Tens pessoas que gostam de ti. Tens pessoas que não gostam de ti. Começas a começar a viver bem com isso. Eu próprio, já disse isto, eu não percebo aquelas pessoas que passam a vida atrás do que não gostam, porque eu não tenho tempo para as coisas que gosto. Há tanta coisa agora. Nós estamos num mundo com tanta coisa... Há tanto livro que eu quero ler, há tanto filme que eu quero ver, tanta música que eu quero ouvir, tanta série que eu acho... Estamos na altura de ouro das séries de televisão. Eu não tenho tempo para as coisas que gosto, tanto país que eu quero visitar, tanto festival que eu quero ir. Eu não tenho tempo para as coisas que gosto. Como é que eu vou perder tempo com as coisas que não gosto? Eu não percebo. Aquelas pessoas, isto é uma porcaria, eu tive 4 horas a ver isto é uma porcaria. Eu pensar, é preciso ter coragem. Eu, quando há uma coisa que não gosto, eu passar 10 minutos, ainda por cima de perder tempo, a escrever sobre aquilo que não gosto. Epá, o máximo que eu digo é, não gosto, tchau, vou-me embora, eu nem vou perder tempo, porque é que eu vou estar a dissecar, a não ser que aquilo seja uma coisa que faz mal ao mundo. Uhum. Agora, quando é uma coisa que é só uma questão de gosto, porque se há pessoas que gostam, se não faz mal ao mundo, em frente, vamos embora. É algo que te deixa angustiado, não teres o tempo suficiente para viveres tudo aquilo que queres. Então não é. Eu gosto de jogos de computador, aquilo às vezes digo, gostava de jogar, mas depois eu olho para aquilo e já perdi 5 horas a jogar isto. E é tempo perdido ou é tempo ganho? é sempre tempo ganho. Nunca, opa, quando fazes alguma coisa que gostas, é sempre tempo ganho. Por isso, não, se alguém diz, ah, pá, perdeste tempo a fazer isso, se é uma coisa que tu gostas, é sempre tempo ganho. Sempre tempo ganho. Não podemos ficar, não podemos depois ficar ali, oh, pá, perdi tempo a fazer isto. Se tu gostas, é tempo ganho. Ao saber-se daquilo que se gosta e que se quer fazer, há aí uma alegria natural que passa para os outros, ou também tens a obrigação em ti de, por vezes, seres mal disposto? É pá, todos nós somos mal dispostos às vezes, não é? Porque faz parte da vida. Eu acho que uma pessoa tem que ser tridimensional. Uma pessoa que está sempre bem disposta, há ali qualquer problema, não é? aquilo não é normal. A tua exposição pública, no entanto, obriga-te a ser o tal gajo cool? Sempre? É pá, é assim, tu quando tens uma exposição pública, as pessoas não toleram uma imagem diferente daquela que têm de ti. Já me aconteceu, olha o que já me aconteceu. Estou a acabar de correr, gosto de fazer as minhas corridinhas, estou a acabar de correr, e uma coisa que gosto de fazer os alongamentos, e às vezes gosto de ficar sentado num banco, olhar para o jardim. Estou sentado, olha, eu gosto de correr à beira do rio. Fico ali, estava sentado no banco, olhar para o rio, se ia descansar, estava a acabar, uhum. E há uma pessoa que chega ao pé de mim e diz, olha, você na televisão é muito mais divertido. eu fiquei tão desarmado que até disse, eu estou cansado. Eu estava quase de correr 50 minutos. Ou 40 minutos. Estás sentado, mas és obrigado a ter piada sendo que estás sentado. Pois era, na televisão tem muito mais piada. E eu ali, eu estou cansado. O que é que a pessoa estava à espera? Que eu estivesse ali aos saltos. Eu até fiquei naquela... fiquei ali, não sei porque as pessoas estão à espera, porque nós estamos ali, é que quando eu estou a fazer um espetáculo, uhum. Eu estou a fazer um espetáculo de stand-up comedy. É um espetáculo de 1h20, 1h30. O que as pessoas estão a ver é um trabalho que demorou, pá, aí seis meses, a 9 meses, a 1 ano, a criar. E está destilado, está afinado, está refinado. Eu, na vida real, não tenho aquela piada com aquele ritmo. Uhum. Aquilo é um espetáculo. Eu morria se tivesse aquele ritmo, não é? Ninguém tem aquele ritmo. E as pessoas pensam que a pessoa está sempre assim. Ainda por cima, o meu estilo... O estilo com que eu faço o stand-up é... Parece que estou a conversar com as pessoas. É o meu estilo. É um estilo... Cada comediante tem um estilo. O meu parece que é muito simples. Parece que eu chego a palco... Mais de proximidade. É um estilo de proximidade. Parece uma conversa entre amigos. Mas é o meu estilo de stand-up. Tens o estilo do Salvador, tens o estilo do Luís Franco Bastos. Cada um tem um estilo diferente, não é? O meu parece que eu chego a palco e estou ali a conversar. Que é uma conversa de amigos e tudo. E as pessoas pensam que é sempre assim. Mas não, aquilo está preparado. Eu preparo as coisas. Tem uma questão de estrutura, de alinhamento. Então essas coisas todas dão trabalho, não é? Mas não, as pessoas pensam que nós somos sempre assim. Não há vontade, no entanto, de dizer às pessoas o Pedro Tochas não é só este rapazito das piadas? Nós somos normais, nós também ficamos chateados, temos problemas no dia-a-dia, acontecem-nos coisas e as pessoas esquecem-se disso. E também, se chegar alguém ao pé de ti e dizer, és uma porcaria, você tem que aguentar, você é uma figura pública. Não, aquilo também dói. tu vais na rua, uma pessoa que passa do... tu estava no dia, chega uma pessoa ao pé de mim e diz, olha, não gostava nada de si, agora... Porque ela está à espera que eu responda, não é? Mas isso hoje tem impacto em ti ou já vai passando? Sejam as coisas muito boas ou coisas muito más. Assim, as primeiras vezes tu ficas um bocadinho mais naquela. Passado um bocado, tu às vezes pronto, já não ouves e já não ligas tanto, mas é sempre um bocado estranho chegar alguém ao pé de ti. Agora as pessoas felizmente já te insultam mais à distância pela através internet. Das redes sociais, sim. Mas é daquelas coisas, é que eu te digo, não percebo, e ainda por cima toda a gente tem uma opinião, né? Tem uma opinião e que é muito válida, a minha opinião é que é importante. É destas coisas, toda a gente acha que tem razão, eu também acho que tenho razão, somos todos assim, mas é sempre um bocado estranho que as pessoas esquecem-se que do outro lado há sempre uma pessoa. E o que eu digo sempre é, temos que pensar, agora imagina do outro lado, imagina o que é, quando estás a dizer alguma coisa, imagina seres tu a receber o que estás a dizer. Pensa sempre isso. Para os outros, tu não és uma pessoa? Serás outra coisa qualquer? Não é isso. Qualquer figura pública deixa de ser uma pessoa para as outras pessoas. Para ser um objeto, quase. Já. Não. A exposição pública, e neste caso a fama, nunca te deixou num patamar de eu sou o maior? Não, porque basta ir à minha terra e eles insultam e relativizam. Depois, tu quando... Olha, é muito simples. É uma palavra de muito valorizada, é um estatuto muito valorizado. Olha, o que me acontece é, imagina, estou cá em Portugal, jogo o CCB. Uhum. Passado duas semanas estava na Austrália a fazer um espetáculo à chuva para 10 pessoas. Eu acho que aí tu começas a relativizar. Sim, sim. É, a relativizar. E graças a isso deu sempre para manter os pés assentes na terra e nunca, nunca te levares a sério demais. E como... as pessoas, é como eu te digo, sempre tive amigos que nunca me acharam graça. Ainda hoje. Por isso, eu sempre... É rodear-te das pessoas certas que não te alimentam o ego. Se tu te rodeares de pessoas... és o maior, isso é mau. Pessoas... A própria saída da zona de conforto faz com que o teu ego fique... Se tu tiveres com pessoas que te tratam como ser humano... É a melhor coisa. Se estiveres com pessoas que te tratam como figura pública constantemente, pode correr mal. Até tu próprio te tentas afastar disso. Sim. Para não ficares, digamos, corrompido. Não, porque a uma certa altura tu começas a lidar com um mundo que não é o mundo real. Começas a lidar com o mundo superficial. Tem muito de fantasia. É, porque aquilo corre tudo... As pessoas depois não tratam a pessoa e tratam uma imagem que elas veem na... Um boneco. Uhum. E eu acho que isso às vezes pode ser problemático para algumas pessoas. Tu vês aí algumas pessoas que depois, quando estavam no pico da fama, eram os maiores, e depois quando aquilo desceu, deram-se mal, que não estão habituadas. É que as coisas... agora tenho que ir para uma fila. Tenho que estar na fila. Mas eu nunca tive na fila na minha vida, mas estou numa fila. Então, mas eu tenho duas pessoas à minha frente. Mas o que é isto? A minha vida não é assim. Então tenho duas pessoas. Ok. Estás a perceber? Sim. Porque sim. Sempre... Eu nunca tive uma fila na minha vida. Sempre me davam tudo. Ok, tenho que ir buscar o meu café. Oh, meu Deus, tenho que buscar o meu café. Sim, porque às vezes é um bocado complicado. A própria questão da exposição que se tem, e concentrando em ti, faz com que hoje mais gente se diga tua amiga. Não sei. Nunca tive esses... Eu também não ando em festas, eu não me exponho assim tanto, estás a perceber? Eu tenho o meu trabalho e tenho a minha vida pessoal, eu não tento andar aí... esses circuitos não se misturam muito. Terias mais trabalho se te desses a esse trabalho de estar mais inserido não, no meio? Eu ando muito em circuitos muito diferentes, não ando assim nessa do socialite, eu não ando muito por essas vidas, por isso não é uma coisa... Eu gosto de fazer espetáculos, estás a perceber? Faço espetáculos e depois estou em casa com os meus cães e com a minha mulher e fazer outra coisa, por isso as coisas separam-se muito. As corridas são mais baratas e melhor que um terapeuta? É muito mais barato. E o terapeuta tem o palco, não é? Sim. Pois, não é? Vou para lá e desabafo no palco e as pessoas riem-se, é mais fácil. Como é que alguém se consegue apaixonar pela corrida? Onde é que se dá o clique de se fazer durante 40, 50 minutos, uma hora? Correr? Sim. Correr é espetacular. E eu sou fascinado por corrida, atenção. Correr, para mim... Mas a gente não percebe, a gente diz. É fácil. Primeiro é quando tu vês um vídeo teu e parece que estás a atuar de boia. E dizes, mano, eu estou um bocado gordo. Mas tiveste essa consciência de dizer. Pois, isso é a primeira gordo. Coisa. A primeira coisa dizes, eu estou um bocado gordo, eu tenho que perder um bocado de peso. Isto tudo começou, isto tem tudo um historial. Como é que McDonald's? Não. Isto é um historial ainda mais fascinante, que é, eu estou a passear o meu cão e telefonam-me. E eu estou ao telemóvel, o meu cão, eu tenho dois, e começa a correr um atrás do outro, e o meu cão acerta-me em cheio no joelho, eu faço uma ruptura de ligamentos. Fiz essa ruptura de ligamentos, tive que estar 5 meses a fazer fisioterapia. Lesão mais jogador da bola. Pois, mas com o cão que me acertou no joelho. Graças a isso, engordei 10 quilos. Então fiquei uma bola... vi uns vídeos, porque eu costumo estudar os vídeos dos espetáculos, então estava ali mesmo, disse, eu tenho que perder peso, que isto assim não pode ser, então comecei a correr. Descobri que gosto de correr, porque correr é daquelas atividades, quando estás num ginásio, tens de concentrar, outras coisas. Correr, podes estar a ouvir podcasts, podes estar a ouvir música, e é uma coisa que assim, é andar em frente, e pronto, vais, podes desviar das pessoas, ou vais em frente, elas desviam-se de ti. E também gosto daquela parte de quando vês, sabes, o teu limite é 30 minutos ou 40 minutos, mas quando chegas ao fim, tens aqueles últimos 5 minutos, quando passas o limite, em que já não pensas, já estás a dizer, vou morrer, ai que eu estou a morrer, em que o corpo quase faz reset, em que já não pensas em nada, em que esqueces todo o stress e estás ali, mais um passo. Em que naqueles minutos deixas estar e esqueces tudo, em que passas o seu limite de gosto. E outra coisa, devido à minha atividade, muitas vezes eu chegava ao fim do dia cansado mentalmente, intelectualmente, mas o corpo não tinha feito nada. Uhum. E então comecei a encontrar esse equilíbrio. E é uma coisa que eu gosto de ver esses fatores todos, perder peso. Tens a necessidade também de esquecer de ti. A corrida ajuda-te a isso. Esquecer dos problemas, do stress, porque quando tenho às vezes espetáculos, mais quando estou a criar um espetáculo novo, há todo esse stress de estar. Porque mesmo quando não estou a ensaiar ou quando não estou a escrever, está sempre ali a pensar em coisas. A pensar em coisas. Como é que eu vou ligar isto? Como é que não vou ligar? Esta piada não está a resultar? Esta sequência não está boa? E há uma altura, principalmente estes últimos 5 minutos, é quase um reset. Quase um reiniciar do computador. É, o reiniciar do... ali, e depois... Pois fico sentado no banco a olhar para o rio. Quando vês os teus espetáculos e estás a ver a tua atuação, quando achas que está tudo bem, é sinal de se calhar não está assim tão bem. Ah, nunca está tudo bem. Há sempre criticar. Ah, nunca está tudo bem. Há sempre aquele ângulo morto ali. Sim, aquela sequência. E nisso a grande vantagem foi começar a trabalhar com a Raquel, que é a minha mulher. Nós já estamos juntos há 11 anos, que me ajudou imenso, porque eu escrevia os espetáculos sozinhos, demorava um tempo, e a Raquel é muito boa a editar. Ela diz, eu não sou boa a criar, mas a cortar, corta ali, que é uma beleza, porque ela ajuda-me a editar e às vezes a mudar a estrutura. É muito bom nisso. Porque tem um olhar, e ela gosta, adora ver espetáculos, então já tem muita experiência nisso, porque às vezes um olho de fora para ajudar na estrutura, porque depois é giro, porque há piadas que eu gosto, ela diz, essa piada não resulta, esta piada é muito boa, essa piada não é boa. E depois há uma noite, quando eu estou nas partes dos testes, há uma noite que há uma pessoa que riu, estás a ver, há uma pessoa, foi uma pessoa que riu, eu acho que ela riu de outra coisa, não, esta piada tem futuro, não, essa piada, não, houve uma pessoa que riu, olha aqui o vídeo, está uma pessoa a rir, não, está uma pessoa, estavam 50 pessoas, há uma que riu, não, esta piada, e depois, não, tenho que cortar a piada, que aquela piada, só eu a caixa graça, não sei porquê, e então às vezes é giro ver esse processo ali a afinar, e é isto que eu acho que é giro, é, tu quando gostas desta área. Porque há pessoas que eu acho que gostam do estatuto. Há pessoas que gostam. Eu gosto de ser comediante. Mas eu acho que há poucas que gostam do processo de ser comediante. Eu noto isso nas artes. Que há muita gente nas artes que gosta do estatuto. Eu gosto de ser ator, eu gosto de ser músico. Mas eu acho que há poucas que gostam do processo de ser músico, de ir para o estúdio, estar em casa a escrever, ali a afinar, estar a ensaiar. Isso é que eu acho que é o bom. Isso é que é o bonito. Dói imenso. Dói. Dói ali as coisas. Não, a pessoa está ali a bater com a cabeça na mesa. Ah! Mas isso é que é o espetáculo. O processo é parte boa e o aparecer em palco é a consequência chata do processo. Não, é o aparecer em palco é o final. É quando estás ali e depois é quando já está aqui o resultado. Mas é bom. O aparecer em palco também é bom. Mas é quando tu mostras o resultado final. Mas é todo aquele processo ali, o fazer, e depois no fim, está aqui. É o revelar. Tentas evangelizar os outros e explicar, meus amigos, o estatuto se calhar não é assim tão importante, ou já te cansaste dessa luta? Eu só tento para quem quer seguir a carreira. Para o público em geral, não me preocupo minimamente. O público em geral tem que parecer fácil. Para o público, o público tem que sair lá e dizer, eu podia fazer isto. Nunca te aconteceu estar a ver um jogo de ténis e dizes, ei, quem me dera ser depois, o Djokovic. Não. Tu estás a ver o jogo e dizes, e pegas na raquete e dizes, fogo, então, mas não consigo acertar com a raquete na bola. Sim. E, E quando estás a ver na televisão, esta é a coisa mais fácil do mundo. O objetivo é esse, é estás a fazer e parece a coisa mais fácil do mundo. Que é, isso é o nosso trabalho. Tem que parecer fácil. Se parecer difícil... Mas esse parecer fácil não faz com que o público valorize menos aquilo que tu fazes? É pá, não interessa. Eles estão ali é para curtir e para chegar no fim. É pá, foi altamente. Quantas vezes já ouviste? Eu também fazia assim, eu fazia isto. Mas depois quando eles tentam... Fica mais complicado. 11 anos de relação fazem com que tu já tenhas aprendido o conceito de as mulheres têm sempre, mas sempre razão. Você aprendes logo passado uma semana. Passado uma semana aprendes logo. E depois mantens. E depois às vezes esqueces-te e lembras-te passado 10 segundos outra vez. Há uma apreensão também de que as mulheres são realmente o sexo forte. Sim, sempre, sempre. Ela está com o meu lado, tem que dizer isso, não é? O que é que se ganha com uma relação estável? Ganha-se estabilidade. Sim. Pronto, isso, o conceito aí estava apreendido. Mas ganha-se. 11 anos de relação, o que é que se ganha e depois como é que, passado uma década, se consegue reinventar a relação? Porque são 11 anos. Epá, há sites na net. Que explicam. Vamos então pesquisar. Epá, é manter a relação. Epá, isso aí eu acho que não há formas. Cada relação tem que encontrar a sua nós. Olha, uma das coisas que eu acho que é fundamental é aquela história dos filmes que se forem diferentes, para já têm que ter coisas em comum. Eu acho que uma relação para resultar, mas isto está, na minha opinião, tem que ser bons amigos. Eu acho que uma relação são bons amigos que fazem sexo. Aquela história que muitas vezes nos falam de mas nós somos muito amigos, não quer estragar aquilo que nós temos, é uma grandíssima mentira. Porque se não forem amigos e não tiverem coisas em comum, não resulta. Porque aquela relação que o pessoal não tem nada em comum, mas que relação é essa? Se não gostarem das mesmas coisas, se não gostarem de ver os mesmos filmes, podem gostar, não têm gostado de tudo as mesmas coisas, mas têm que ter coisas em comum. Imagina o que é, tu estás numa relação e não gostarem de ver umas séries os dois, não gostarem de ver um filme, então vão fazer o quê? Estão ali, olha, vamos ver agora o Dr. House, uma série agora. Eu detesto Dr. House, pronto, quer dizer que ali aquela hora já não pode estar. Já não pode ser. Vamos ver o Lost, eu detesto o Lost. Isso é motivo para divórcio logo, se não gostarem do Lost os dois. Conseguiste perceber o fim? Eu acho que há várias interpretações. Ok. Uma coisa que eu percebi a ver o Lost, é uma coisa pessoal, descobri em mim que não preciso saber tudo. Por acaso fiquei surpreendido. Eu não preciso de saber todos os mistérios da vida. Foi uma coisa que eu fiquei surpreendido, porque com o Lost nós não acabamos por não descobrir tudo. Não é? Porque há muitos mistérios que eles... E isso não... pode ser transportado para a nossa vida. Nós não temos que saber tudo e mais alguma coisa. Foi uma coisa que me surpreendeu. Quando acabou o Lost, eu descobri... eu não preciso saber tudo. Há mistérios que eu não me... Que eu cheguei à conclusão e disse... mas foi uma coisa que eu fiquei... Olha! E até alguns dizem... Como é que... Não sei. E nunca vou saber. E estou bem comigo próprio com o nosso... Nunca foste daqueles fãs que perguntaram. Então, mas... Não, porque há coisas... Porque há coisas na vida que nós nunca vamos saber. Não é? E aí eu ouvi uma analogia incrível. Mas tu na tua vida já quiseste saber tudo? Já. Houve altura que uma pessoa quer saber tudo, não sei o quê. Mas nessa fase, e aí está diferente, que eu ouvi uma analogia incrível num sítio que disse que é a diferença entre patinagem artística e patinagem de velocidade. Quando estás a ver a patinagem de velocidade, queres saber quem é que ganha. Sim. Na patinagem artística, tu queres ver o percurso. Para mim, o Lost, eu adorei o percurso. Depois, quem ganhou, não sei, a viagem foi fabulosa. Eu adorei a viagem. É pá, se calhar o destino não foi o melhor. Sim. Mas a viagem foi fabulosa. Estás a perceber? Não posso dizer, porcaria. Não, adorei a viagem. Adorei a viagem, foi das séries que mais me fascinou, adorei aquela ilha, adorei aquilo tudo, digo-te, a série, adorei o percurso todo da série. Fiquei, descobri em mim próprio que há coisas que eu na vida nunca vou saber, há mistérios que nunca vou saber, adorava saber alguns mistérios, mas estou contente de saber que nunca vou saber esses mistérios. Nunca vou saber o que é que... Okay. Uma série ajudou-te a aprender a relativizar as coisas. É incrível. E descobri isso. Adoro ficção científica, adoro mistérios e descobri, até tinha de dizer aquela, disse, epá, olha, incrível, nunca imaginei que ia descobrir isso sobre mim, que há coisas que eu nunca vou saber e é ok. Estou bem com isso. Em paz com isso. A tua falta de tempo é um mistério para a Raquel ou ela percebe? Acho que ela percebe, todos nós temos que perceber a falta de tempo e quem tem para fazer coisas que digo, porque é que eu fui... Depois às vezes digo, não devia ter... O que é que eu me fui meter? Pois, mas... É dessas coisas. Consegues hoje dizer não mais vezes ou mesmo assim dizes sim a tudo o que vai aparecendo? Eu gosto de experimentar coisas, mas também sou capaz de dizer não a coisas que não me apetece, coisas chatas que não quero fazer. Quando chegas a uma certa idade, estou a falar a gajo de 44 anos. Quando chegas a uma certa idade, e quando estás quase a reformar, a uma certa altura já sabes o que é que queres fazer, o que é que estás disposto a arriscar, que não estás. Já não tens necessidade de provar nada a ninguém. Já chegaste a esse patamar de eu não tenho que fazer com que toda a gente me glorifique já não, e me... Já não estás num espírito de missão, de converter. Já não estás a converter as pessoas do género. Não gosto do teu trabalho. Ok, está bem. Vai ver outra coisa. A pessoa dizia, não gosto de trabalho. Opa, vai ver um espetáculo meu. Sabes aquela coisa de... Às vezes é curioso que tu tens 100 pessoas. Imagina tu, tens 100 pessoas. Que chegam ali e dizem, tens 90 a dizer, adoro as tuas entrevistas. Ruben, adoro. E há um diz, detesto as tuas entrevistas. E tu se calhar perdes mais tempo com aquele que detesta as tuas entrevistas do que dos outros 99 que gostam. E em vez de tu dizer, ok, este não gosta, tchau. Então, deixa cá ver o que é que eu posso fazer para os outros que gostam. Então, tu perdes um tempão com uma pessoa que não gosta e esqueces que há 99 que gostam. Então, vou trabalhar para os 99 que gostam. Aquele não gosta, se calhar nunca mais vai gostar. Porque é que eu estou a perder tempo com aquele? Eu tenho 99 que gostam. Então, deixa-me trabalhar para os 99. E foi uma coisa que eu percebi. Às vezes estamos a perder tempo com uma pessoa que não gosta, que nunca vai gostar. Que muitas vezes ele está a gritar por atenção. É uma pessoa que não foi abraçada quando era pequena. A mãe não gostava dela. Ela está... Porque muitas vezes as pessoas, quando são diferentes, é um grito de atenção, Ruben. O grito Ipiranga. É, porque a pessoa está a dizer, eu não gosto, mas o que ela está a dizer por dentro é, abraça-me, que eu sou uma pessoa solitária. Eu não sou diferente. Eu estou a tentar é ser diferente. E é aquilo que mais te arrependes, é teres perdido tempo a tentar dar abraços a essas pessoas. Às vezes é, porque às vezes tu descuidas as pessoas que gostam do teu trabalho, em vez de tentares ser melhor naquilo que fazes e tentares aperfeiçoar-te, em vez de tu tentares, vou tentar fazer melhores entrevistas e ser melhor naquilo que faço, tu a tentar agradar a quem já não gosta de mim. Para que é que eu vou estar a perder tempo com aquilo? Vou tentar é ser melhor, ser excelente naquilo que faço, em busca da excelência no meu trabalho, não estou preocupado com os outros. Eu é que vou tentar ser melhor por mim, não é por aqueles que não gostam, porque esses nunca vão gostar do teu trabalho. Porque há pessoas que nunca... ainda por cima, estamos numa fase em que está muito fragmentado. Vê a evolução. Não há meio termo, quase. Ou gostas ou não gostas, ou odeias. Então, e quem odeia, odeia. Vê a evolução da televisão em Portugal. Havia um canal. Toda a gente via um canal. Uhum. Olha agora tens logo na TV Cabo, tens logo 200. Sim. Depois tens a internet, tens logo não sei o quê. Depois tens o streaming, não é? Que ainda tens logo mais não sei quantos canais. Não é? Tu podes ir buscar o que queres. Depois, sim. Tens essas coisas todas. Tens a pirataria. Tudo. As opções são infinitas. Tu podes ver o que queres. Uhum. E as pessoas agora gostam ou não gostam. Por isso... nós temos é cultivar e se as pessoas não gostam, às vezes nem vale a pena estar a responder porque estás a perder tempo. Mas é como tu estás a perder tempo com o que não gostas, estás a perder tempo com pessoas que não gostam, que nunca vão gostar, e em vez de estás a cultivar, as pessoas que gostam do teu trabalho, ou então estares a preparar-te a aperfeiçoar o teu trabalho, a ver o que é que podes fazer melhor, como é que podes fazer melhores entrevistas, como é que podes alargar as pessoas que gostam do teu trabalho, divulgar o teu trabalho para potenciais fãs. Como é que se sobrevive num mundo cheio de opções quase infinitas? Olha, é cultivar as pessoas que já gostam de ti. É fazeres, desenvolveres conteúdos para quem já gosta. Para quem já gostam de ti. Para as pessoas que gostam. Estás constantemente a desenvolver conteúdos, estás a fazer mais trabalho. No meu caso é fazer espetáculos. Eu tento fazer espetáculos todos os anos. Estás-te a reinventar, a fazer formação. Muita formação, muita formação. Nunca estagnar. Estás sempre a desafiar, sair da tua zona de conforto, a desafiar-te a ti próprio. Estás a fazer formação constante. Ainda por cima agora, tu tens acesso ao mundo inteiro. Tu podes pesquisar formação. Ver o que é que se faz no mundo, tens acesso, ir aos sítios, agora não é tão caro, pegas no coisa, vês, olha, há aqui na tua área, há um grande técnico que de repente está a fazer um workshop em Londres, vou até Londres, não há dinheiro, há uma pessoa, olha, preciso ficar em Londres, olha, pode ficar em minha casa, toda uma conta do meu gato e ficar aqui a dormir, ok, tomo conta do gato, fica lá a dormir em casa, coisas assim, fazer formação, falar com pessoas, trocar informação, isto agora, o mundo é maravilhoso nesse aspecto, há sempre pessoas, eu tenho dúvidas. Se tu tiveres dúvidas, neste momento só tens de saber fazer a pergunta certa. Há sempre alguém no mundo que teve a mesma dúvida que tu. Se tiveres a pergunta certa, encontras na internet a resposta. Tens é que saber fazer a pergunta. Tens é que saber procurar. Às vezes as pessoas dizendo, eu meto um post no Facebook. Vou estar a fazer um espetáculo no Porto. A seguir, a pessoa, quando é que vens ao Porto? Oh, meu Deus! Eu acabei de colocar, vou estar a fazer um espetáculo. As pessoas não procuram. Muitas pessoas que dizem que não há, é que não sabem procurar. Não precisam procurar. A informação está toda. E tens que, se queres fazer, até se tiver pessoas, se quiserem, em qualquer área, se tiverem a ouvir isto, é procurar, é trabalhar. A única coisa que nós temos que fazer é, neste momento, em qualquer área, não podemos trabalhar o mesmo que os outros. Temos que trabalhar mais. Por isso é que eu digo... Mais ou diferente? Mais. E bem. Agora, o diferente... Aí está. O trabalhar bem é o mais, não quer dizer mais horas. Pode ser mais do género, mais pesquisa, fazer pesquisar, ir para áreas diferentes, ver um bocadinho mais visão. Tu queres ser comediante, tens que ver o mundo. Não podes estar só ali pescadinha de rabo na boca. Tens que ver o que é que se passa à tua volta. Tu só vês aquele nicho, tu só ouves rádio, vais fazer programas iguais aos outros da rádio. Uhum. Mas começares a ver coisas fora da rádio, começas a ter mais influências, não é? Sim. E é isso que as pessoas têm que ver. Têm que ver o mundo. Perguntar-me um dia, como é que tu fazes inspiração? Um miúdo. Como é que tens inspiração? Eu digo, olha, está de olhos abertos. Tiveste cá o César, não é? Eu tive cá o César, sim. Como é que o César improvisa? É ver o mundo. É ver o mundo, sim. É a única maneira. E ele é viciado em viagens, sim. Não é? É andar pelo mundo, sim. Que é para poder improvisar. Não é? Ele não pode estar fechado em casa... ali, e depois improvisa sobre o quê? Ele tem que andar pelo mundo, a ver coisas, a ver pessoas, a ver... E é isso, temos que ver o mundo, temos que estar olhos abertos. Não é estar em casa fechado, olhar que tu consegues. E é isso que as pessoas têm que ver, trabalhar, dedicar-se e fazer formação, falar com pessoas, pesquisar, e assim, assim é muito mais fácil. E temos que fazer um bocadinho mais em qualquer área, um bocadinho. E depois, tens que encontrar uma área que tu gostes, porque se encontrares a área que tu gostas, as horas passam. Tudo aquilo vai ser prazeroso, vai ser... Nem é trabalho. O pessoal diz, então tiveste... estive a trabalhar 5 horas. 5 horas? Eu há 4 semanas que não paro. E diz isso com um sorriso na cara. Não, porque tu curtes. Porque tu curtes. Ainda ter vontade de aprender hoje em dia é o maior e o melhor sinal de humildade que podes dar. Não sei se é sinal de humildade. Eu é que curto aprender. Eu curto fazer formação. Até me pergunto às vezes, Pedro, quando é que vais dar formação? Dar? Eu sou egoísta. Estou numa fase egoísta. Eu ainda quero é aprender. Eu quero ainda aprender. Eu quero aprender com toda a gente. Eu estou sempre a ver quando é que há cursos disto, cursos daquilo. E vou para qualquer parte do mundo fazer cursos. Quando acabar essa vontade, é sinal que tens que dizer adeus? Se calhar morro logo. há uma noção, no entanto, de... Isto se calhar um dia vai ter que... terminar. Mas uma pessoa que está sempre a pensar nisso nunca faz nada. Eu não estou preocupado com terminar, terminou. Se acabasse, não era algo que te impediria de ser feliz? Não, encontrava outra coisa. Quando as coisas acabarem, não teria perguntado, Pedro, quando você morrer, o que é que quer deixar cá? E eu pensei, quando eu morrer, estou morto. Qual é o meu, é a coisa que menos me preocupa? Ah, o que é que quer que digam de si? Eu estou morto, não é? Já não vou ouvir. Já não vou ouvir, é a coisa menos importante para mim, não é? Estou um pouco lixando, digam bem, digam mal, eu estou morto, não é? A mim não vai afetar muito. Não é? Nem vais cá bater às pessoas que digam não, mal, tipo. Não é, não é das coisas menos importantes para mim. A produção em Portugal tem muito a aprender com a produção de UFC nos Estados Unidos? UFC, Não, eu por acaso gostei de ver aquilo, foi engraçado. Estamos ver. A anos-luz daquele reality TV show que os Estados Unidos faz. Não, é que aquilo é uma mega produção. Eu por acaso fui lá ver, gostei de ver para ver como é que eles faziam. Aí está, porque eu queria ver como é que eles faziam. Sim. Eu já tinha estado a ver na televisão. Uhum. Aconteceu estar em Las Vegas, na altura, que havia lá um combate. E eu disse à Raquel, não foi ver, porque ela foi ver o Circo de Sol aí. E disse, pá, agora quer ver um gajo dar porrada ao vivo, não é? Já agora, ver ali uns quantos combates. É, e pá, que eles são, pá, aí umas 6 horas. Foi o UFC quê? 70 e... É pá, não foi o 100 e... 100 e tal. É pá, agora não me lembro do número. Mas aquilo estava, que são, pá, umas 6 horas de gajo dar porrada. São pá, 9 combates. Sim. E é giro ver a produção, ver lá como é que eles organizam aquilo é giro. Houve lá uma confusão. Começaram duas pessoas do público à confusão. Uma confusão, sim. Olho da rua logo sim, é sim. Que aquilo nem fazia. Ah, é pá, calma. Não. Segurança pegou, olho da rua. Era logo um senhor. Fogo, estes gajos compraram um bilhete para. Ainda por cima eram lá à frente. Compraram um bilhete e foram para o olho da rua logo. É que não deixa crescer, estás a ver? É que não é daquela. É pá, vocês acalmem. Não. É. Olho da rua. É que é logo, não deixam, é uma organização. Não, e depois aqui, depois é mesmo a americana vendem tudo, e eu lá, o pessoal a comer coisas. Quando o Bruno já estava eu a comer aquelas coisas todas, eu a dizer, isto faz-me tão mal, mas olha, é pá, é uma pessoa entra no espírito deles. Ficas quase americano também. É, aí está, quando tu vais viver uma experiência destas, pá, tens que entrar no espírito, que é para perceberes como é que eles dizem, estou lá, também já estou a comprar ali os hot dogs e aqueles 4 litros de Coca-Cola que eles lá não vendem. Eu quero um copo. Não, é 4 litros. É 4 litros. E tem bem que buscar depois o refill. Mas eu chego a... Não! Leva estes 4 e depois tem mais 4 a seguir. Está bem, mano, é assim, a lei é a lei. Mano, ali, as batatas, pá, aqui, os nachos com queijo. Aí aquilo era uma... Eu ali a comer aquilo tudo. E eles falavam, vocês já, vou buscar e mais. E depois aqui, foste a correr da arena até Portugal. Para queimar aquilo. Para queimar. E voltei. E acho que ainda tenho nachos no sangue agora. Não, aquilo é mesmo... Depois uma pessoa percebe porque é que eles são assim. Sim, não, claro. Porque é que eles têm aqueles ataques cardíacos todos. Porque aquilo, aquela comida não faz bem nenhum. A palavra preconceito. Conceito não entra no teu dicionário. É pá, não, porque eu nessas coisas não tenho preconceitos em relação a nada. Depois estou em Las Vegas, fui a Las Vegas, porque é giro ir ver aquilo. Pá, entrei num buffet, quando entrei no buffet, entrei lá com a Raquel, vi logo um gajo sentado numa cadeira completamente esparramado a abrir as calças e disse, Raquel, este buffet é bom. Estava lá assim um gajo já a bufar, mesmo americano, já assim, com um prato cheio de ossos, já de todas as coisas. Este é um bom buffet. Eu gosto de ir para os sítios, ver como é que são as coisas e viver as experiências com as pessoas. Aquilo que fazes e o mundo que vais tendo não te permite fazer juízos de valor em relação às pessoas. És daqueles que diz, cadê qual é? Como é? É porque eu conheço pessoas muito estranhas, então... estranhas é mais no sentido diferentes. Pessoas têm estilos de vida diferentes. E... És mais compreensivo. Sim, sei. Eu já vi pessoas com aspecto normal, com aquele aspecto normal, o normal, segundo a sociedade, normal, sim, segundo os padrões. Com umas mentes fechadas e preconceituosas. E já vi pessoas com um aspecto alternativo... Pessoas mais generosas do mundo, por isso, é pá, a sério. Tu vês pessoas com um aspecto, diz, e depois, mas, é pá, a sério, que diz, uau. Então tu vês na televisão e vês exemplos, diz, olha, esta pessoa, e depois, esta pessoa fez isto. Depois vês outra pessoa, ei, pessoa tão generosa, salvou a vida disto, é pá, a sério. Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Não és de primeiras impressões? É pá, não. Não, mas aí está, também eu fui exposto a muita coisa, porque andei pelo mundo, porque vi muita coisa, a mim não me faz muita confusão. Mas isso aí é tudo devido ao contacto. Eu acho que, porque muitas pessoas, como também tiveram pouco contacto, às vezes é um bocado falta de mundo. Sim. Eu acho que tudo que é diferente pode causar estranheza. A pessoa nunca teve contacto, claro. No início fica um bocado. E por isso é que temos que abrir as mentes. Não, nós não podemos também esperar que uma pessoa que nunca teve contacto com nada, vocês são uns atrasados. Não, a questão não é essa. Nós temos, por isso é que temos que educar as pessoas. Não, é? Não podemos estar à espera que uma pessoa que nunca viu, que nunca teve contacto com nada, que a pessoa seja logo aberta como uma pessoa que já teve contacto com as coisas. Temos que educar as pessoas. Por isso é que há o papel dos educadores, de um Estado de educação, temos que educar as pessoas, temos que mostrar às pessoas como é que é o mundo. Não podemos estar por supor que são todos abertos. Uma pessoa que nunca teve contacto com nada não pode saber como é que as coisas são. E o papel de programas como o teu, da rádio, da televisão, dos jornais, dos professores, de tudo, é educar as pessoas e elevar a sociedade. Por isso é que o país está muito diferente do que era há uns anos atrás. E vamos continuar a evoluir como nação e o papel é de todos nós. Agora não podemos é continuar sempre a meter para baixo e a dizer só, mas são todos atrasados. Não, se eles são, então vamos lá nós educar e mostrar. E o nosso papel é isso. O que é que nós temos a aprender com o mundo que ainda não vivemos? Não sei. Cada pessoa tem coisas diferentes a aprender. E agora temos que ver o que é que... Se calhar a pergunta é o que é que nós podemos ensinar. Cada um ensina o que pode. Serias muito mais fechado enquanto pessoa se não tivesses percorrido esse mundo? Claro. Ou naturalmente eras uma mente mais aberta? Era mais fechado. Era pessoa com uma visão diferente. Quanto mais tu vês, mais tu aprendes. E isso aí é como qualquer pessoa. Tu se viveres num sítio isolado, não tiveres acesso a nada, tu ficas muito mais desconfiado, ficas com muito mais medo, e tu vês pessoas que estão num sítio isolado e vem uma pessoa de fora, ficam com medo quando a pessoa começa a contar e tudo, elas começam-se a abrir e tudo, e isso é uma questão de intercâmbio de culturas, as coisas começam a ficar cada vez mais abertas, mas aí está o papel de educar as pessoas, de abrir as pessoas. Não podemos é ficar, isto é mais uma vez uma forma de preconceito, dizer, estes gajos são todos uns atrasados. Então, o que é que tu fizeste para mudar essa mentalidade? Tu chegaste lá e tu, mais uma vez, foste preconceituoso, disseste que eles eram atrasados, mas explicaste as diferenças, tentaste educar as pessoas, ou chegaste lá e com o teu preconceito e com a tua mania de superioridade, disseste que eles eram atrasados. Que é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes, sim. Não é? Eu sou da cidade, estes gajos do campo são os atrasados. Sim. Eles têm... Tentamos rebaixar Eles têm é um conhecimento diferente. Eles também acham que os da cidade também são os atrasados quando estão a plantar batatas, por exemplo, se forem pessoas rurais, não é? Cada pessoa tem... Agora, o que é que tu explicaste? Qual foi o intercâmbio de culturas? O que é que mudou? Não é? E temos é que educar-nos uns aos outros e abrir as mentes e explicar conceitos e ideias. O que é que tu hoje és capaz de ensinar? Se calhar não sou capaz de ensinar nada, mas sou capaz de trocar ideias. E eu adoro falar com as pessoas, eu mostro a minha visão. Algumas coisas estão certas, outras estão erradas, mas também estou aberto a mudar, se me explicarem. Há coisas que eu, se calhar... Não tens para ti verdades irrefutáveis? Há verdades que... Eu acho isto calhar... e é assim. Não, porque se calhar há coisas que eu acho, mas se calhar há pessoas mais inteligentes que eu chegam lá e mostram-me um ponto de vista. Nunca tinha visto por esse prisma. Porque há coisas que eu acho... Isto é assim... Não tens orgulho em defender as tuas ideias, ou seja, não és orgulhoso... Eu defendo as minhas ideias. Sim, não és orgulhoso do género... Não. Isso era ser dogmático, dizer isto é mesmo assim, é assim, porque é uma verdade e não sei o quê. E alguém diz-te... Então já pensou neste ponto de vista e a pessoa... Olha, pois... Está certo. Não tinha pensado. Isso era tu achas que és a pessoa mais inteligente do mundo e tens a verdade absoluta, mas... não é... Isso aconteceu com aqueles que achavam que a Terra era plana. Até que alguém disse... Agora vais preso. Cortaram a cabeça aos outros todos. Não é? Está. Nós temos que... Há coisas que nós achamos que são verdades absolutas. Todas. Mas se formos minimamente inteligentes, também temos a inteligência de pensar. Se calhar, se alguém chegar com argumentos válidos e... olha, pois, não tinha visto por esse prisma, por esse ângulo, se calhar até tens razão. A vida para ti é uma questão constante. Constante? Sim. Não, estás sempre a questionar. Não é constante, eu vou morrer, como é que a vida é constante? Não, uma questão constante, sim. Até ao momento em que fazes a vida não é constante. Se fosse constante, eu era eterno, não é? Imortal. Por isso é uma variável que eu a qualquer momento. Uma questão variável. Eu disse, mas é onde eu morro aqui, não é? Estamos aqui. Olha, que foi, então. Morreram na cave. Deixou de ser uma constante. Mas pergunto-se, estás sempre a perguntar coisas a ti próprio, ou... Às vezes não estou a perguntar nada, estou só lá a jogar na internet e a matar gajos. Na internet, num jogo. Pronto, sim. É preciso esclarecer, o pessoal pensa que eu estou ali. Polícia Judiciária pode ouvir isto, e então... Quantos X daria o jurado Pedro Tochas ao Pedro Tochas? É pá, depende do que é que ele está a fazer. Há coisas que eu chumbava logo. Há outras que dizia, é pá, precisas de trabalho. Teres este lado de jurado faz com que tu sejas mais crítico em relação ao teu trabalho. Oh, meu badamé, porquê é que estás a fazer isto? Eu sou sempre muito crítico, eu faço espetáculos e estou sempre a analisá-los. É aquilo que eu estava a dizer, é, tens que analisar para melhorar constantemente. Eu estou sempre a ver, o meu método de trabalho é, eu faço espetáculos, filmo os espetáculos todos, vou a ver, analisar os vídeos, estou sempre a ver os vídeos, estou a ver constantemente os vídeos, onde é que correu bem, onde é que correu mal, analisar, a ver o cortar, a melhorar, a ver o ritmo, isso estou sempre a analisar. Isso faz parte do meu, isso é, para mim é o meu método de trabalho. Por isso não, há anos que faço isso. E dói, estás-te a ver a fazer. Ai, mesmo, como me enganei. Ai, meu Deus, aquilo é tão mau, aquilo é tão mau. E depois há choro compulsivo e... Choro, é ali. Não, mas às vezes é doloroso, porque às vezes há alturas assim, o espetáculo até correu bem, e olhas para o vídeo. Então já me aconteceu o contrário. Correu muito mal. Afinal, não correu tão mal como isso. Até correu melhor do que... Às vezes alguns... Porque a tua percepção no palco às vezes não é... É claramente diferente. É diferente daquilo que aconteceu. O pior de avaliar alguém é dizer a essa pessoa, este sonho se calhar não é bem para ti. É mais duro o estar a avaliar, é mais duro do que as pessoas podem pensar. Porque há pessoas que às vezes não têm noção... Porque a carreira artística, ao contrário de outras profissões, é muito... O vencedor fica com tudo. É uma expressão... O winner takes it all. É uma expressão que as pessoas às vezes não têm noção. Que é daquelas que tu vês. Quantos mágicos é cá em Portugal? Há pá, centenas de mágicos. E é o Mário Daniel. Há o Mário Daniel e o Luís de Matos. Exatamente. Há dois. Há dois que ficam com tudo, não é? Quantos cantores é cá? Cantores então ainda há muitos mais. Há meia dúzia deles aí a fazerem carreira, não é? Meia dúzia, mas pronto, há aí dezenas, mas dos centenas de milhares, não é? E quantas bandas é que há? Há aí bandas, e quantas é que têm sucesso? São dezenas as bandas que têm sucesso, não é? Então, a nível mundial há milhões de bandas. Quantas é que passam na rádio? São sempre as mesmas, não é? Claro. Ou seja, a área artística é muito cruel nesse sentido. Enquanto com outras profissões... tu consegues fazer uma carreira e não tens que ser tão bom para fazer a carreira. E na área artística, e te explicar às pessoas que... Há uma falsa percepção de um sucesso fácil e imediato. É. Eu vou chegar aqui e vou... Porque quando tens sucesso, tens muito sucesso. Sim, e as pessoas querem chegar ao estatuto. É, porque o sucesso na área artística é muito grande. Enquanto que há certas profissões, um professor, mesmo que corra bem, é um professor. É um professor. Não é? Nunca é um mega professor. Um professor de liceu. É um professor de liceu. Não, é um professor de liceu. Nem é recebido com palmas, né? Não é? É um professor de liceu. Sim. Pode ser o melhor professor de liceu de Portugal. É um professor de liceu. Não é? Agora, um músico, o melhor músico de Portugal, enche uma arena. Sim. Não é? É uma coisa diferente, não é? Tem um estatuto, não é? E as pessoas veem isso. Agora não veem as outras dezenas. Que falham. Que falham e estão num barzinho e estou a tocar para 10 gajos bêbados. E é preciso explicar isso. Yeah. E as pessoas não percebem. E o percurso, estar ali, noite a pouco. E depois esquecem-se que uma carreira artística é uma maratona, não é um sprint. Não um sprint de 100 metros. Oh, pá, as pessoas não percebem isso. É muito... Olha a minha carreira. Quero-se um mediatismo. Olha a minha carreira. Eu, quando fiz o... Nós até antes, até fora do ar, falámos do caso da Freeze. Nem falámos aqui. Quando eu fiz o anúncio da Freeze, as pessoas chegaram ao pé e me dizem: é, pá, isto da Freeze, hã? Qual é a sensação de ter assim sucesso do dia para a noite? E disse: é pá, espetacular. Só demorou 13 anos. Coisa pouca. Ou seja, a Freeze foram 13 anos. Eu tive o sucesso da Freeze. E eu já trabalhava há 13 anos. Continuei a trabalhar. E antes do Got Talent... O Got Talent, esta é a segunda temporada. Um mês antes da primeira temporada do Got Talent, eu tinha estado no Teatro da Trindade, no Teatro do Campo Alegre, em Lisboa e no Porto. E tinha feito espetáculos, as casas tinham estado cheias. Encontro uma pessoa na rua e vira essa pessoa para mim: ah, você já não trabalha na área, pois não? Estás como a perceber? Sim, como não aparecias. Como não aparece na televisão. Ou seja, de repente, eu estou a trabalhar, fiz a Freeze, sucesso, já. E coisas vai? Já ninguém, as pessoas já... Ou seja, continuo a trabalhar, continuo a fazer espetáculos, continuo a ter o meu público, no... Pronto. Agora estou no Got Talent, já está. Daqui a 3 meses, acaba o Got Talent não é renovado, já ninguém se lembra de mim outra vez. Continuo a fazer os meus espetáculos, se calhar vou continuar a trabalhar, a ter o meu públicozinho, estás a perceber? Aquelas 30 pessoas com os espetáculos todos, que eu depois tenho que continuar a escrever espetáculos novos, porque são sempre os mesmos 30... Mas não interessa, mas estás a perceber, isto aqui é um alto, mas é uma maratona. Eu continuo a trabalhar, a fazer os espetáculos e pronto. E é, mas é uma maratona, não é um sprint. E as pessoas pensam, porque cada vez que eu faço um espetáculo bom, as pessoas vão ver o espetáculo: é pá, gostei muito. Até quando é que há um novo? Não é? Não se esgota. Sim. Por mais uma banda lança um disco: é pá, diz espetacular. Então, e quando é que há um novo? Que dura um ano. Dura um ano. Então em Portugal, que é um país pequeno, é um país pequenino. Tu quando tens mesmo uma banda de sucesso mundial, 2 anos. Passado 2 anos, onde é que está o disco novo? Tu vês quantas bandas... desaparecem. Desaparecem. Bandas aí com sucesso enorme, segundo disco, não resulta, morreu. Pois, muitas desfazes, outras... Outras, sim. Porque isto aqui é muito rápido. Uma carreira no mundo artístico tens de estar sempre a trabalhar, sempre a reinventar, sempre a fazer. E é duro, é duro. Uma pessoa dá tudo. Tu quando estás no palco dá tudo. E isto aqui esgota-te, esgota-te. É um desgaste enorme. Tu dás tudo. Tudo o que tens fica lá. A tua alma vai embora. E vives em paz com isso? Epá, foi o que eu escolhi. Eu nunca fiz outra coisa. Eu não sei fazer mais nada. O que é que gostavas de dizer em 20 segundos? É o tempo que falta para acabar as conversas de esquina. Em 20 segundos... Não queres pedir a Raquel em casamento aqui, não? Nós somos casados. Mas espera-te outra vez. Raquel, casas comigo outra vez. Agora só para aumentar as audiências disto. Casas? Sim. Sim, ela casa outra vez. Está quase a acabar. Beijinhos, abraços e até o próximo fim de semana. Tchau, tchau.